Pois vim aqui simbolicamente porque a primeira obra que eu lancei foi aqui uma adaptação de uma sala, que eram os balneários, até uns balneários de educação física, que os transformámos com o seu diretor, naquele momento deste agrupamento, que era também o professor Carlos Carvalheira, hoje diretor do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, e lançámos uma sala nova porque o pré-escolar estava no meio do arvedal da localidade e não tinha todas as condições. E por isso também parti daqui da Escola da Cordinha para ser presidente da Câmara. E agora que estou na despedida também me despeço a partir daqui, mas eu acho que é absolutamente um simbolismo. Eu quero-me regozijar pelo trabalho que está a ser feito na educação, pela senhora vereadora professora Graça Silva, num trabalho muito dedicado, mas também do senhor diretor do agrupamento de escolas, toda a sua equipa e também todos os professores e pessoal não docente das escolas, que têm feito um trabalho extraordinário para servir os alunos, e mostra-se que a taxa de sucesso é bastante elevada no Conselho de Oliveira do Hospital, que até no acesso ao ensino superior entraram 95% dos alunos que conseguiram reunir condições para fazer esse acesso. Deixarmos aqui duas ou três notas também neste final de mandato e rapidamente, obras que foram importantes como a Escola Secundária de Oliveira do Hospital, não sendo responsabilidade da Câmara Municipal, mas na negociação em 2014 do Pacto da Comunidade Intermunicipal, meti as verbas, foi um processo também doloroso, como já falámos, não vale a pena, estão feitas. O Centro Escolar de Nogueira do Cravo, outra obra muito, muito importante. A requalificação de quase todas as escolas do primeiro ciclo que têm alunos e sempre numa defesa clara. Eu sou defensor que só a partir do momento que temos menos de 5 alunos é que se devem fechar as escolas, por uma questão também de sustentabilidade financeira de qualquer sistema. E por isso defendo que este novo campus educativo do Escolar de Oliveira do Hospital não é para fechar nenhuma escola, é pelo contrário, para concentrar, e as pessoas têm que saber que Oliveira do Hospital tem o pré-escolar e o primeiro ciclo dividido. O pré-escolar está no pavilhão municipal, está no bairro, está até na escola. E o primeiro ciclo está na escola de primeiro ciclo e alguns estão no agrupamento de escolas. Isto é uma situação quando outros concelhos muito mais pequenos têm centros escolares modernos, porque no passado, e não vou falar no passado, não o fizeram, readaptaram a escola do primeiro ciclo e por isso, na minha opinião, mal, porque havia a oportunidade de se buscar dinheiro naquela altura e depois não foi possível porque já tinham sido compracipados no Centro Escolar de Oliveira, que não dava respostas nem aos alunos para almoçarem lá todos. E por isso fica claro, o campus educativo não é um campus para fechar a todas as escolas, mas é para proporcionar melhores condições a todos os alunos que são de Oliveira do Hospital e que vivem na cidade e em São Paio de Gramaços. A zona de influência vai ser essa e não vai ser mais ninguém, não vai ser mais nenhuma. Por isso, aquilo que eu quero deixar, há aqui também uma posição clara da minha parte nesta hora de despedida, que é as instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. A minha opção, se for eu, agora já não serei eu a decidir, a minha opção é a reconversão das escolas do primeiro ciclo. A reconversão, porque é uma escola que vai ficar no centro da cidade, é o espaço, logicamente que aquilo será uma obra de dimensão financeira, será uma obra, há muito espaço de área que pode ser, reunimos grandes condições para fazer a escola ali. Sei que há quem gostava que ela fosse uma escola de raiz. A minha opinião pessoal é esta, e a Câmara Municipal tem todas as possibilidades de o fazer, porque no outro dia até vi com desdém um candidato a Presidente da Câmara perguntar se deixávamos lá ficar aquelas carteiras do primeiro ciclo para os alunos do ensino superior. Isto, na minha opinião, não é sério, não é uma crítica séria, mas as carteiras, como ele não é muito grande, serviam para ele lá ainda fazer alguns cursos de educação e de aprendizagem da verdade.